My name is Bond. Bond. James Bond. Royale with cheese. Royale with cheese. What about us? Always a parent. Tadinho, caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno. É Zé Pequeno, porra. Leave the gun. Take the cannoli. Cannoli. Cannoli. This is Sparta! Say hello to my new friend! E aí galera, aqui é Brunão Day e começa agora a edição de número 49 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! Muito bem, essa edição 49, estou aqui mais uma vez acompanhado depois de Léo Miranda, hoje é a vez de Álvaro Campos. Olá, presente. E aí, rapaz? Sensacional, prazer em rádio estar aqui com você, neste estúdio apertadinho, tão bonitinho, você é uma pessoa tão bem apessoada, falando desse tema tão estimulante que é o cinema, né? Pois é, então. Então, eu queria ajudar desde já pedir, facilitar meu trabalho como editor também desse programa, e não só como apresentador, chegar um pouquinho mais perto do microfone. Opa, perfeito, desculpa, eu tava tão relaxado aqui que eu me escorei na parede aqui pra ficar tranquilo. Mas beleza, a galera de casa não fica tomando suco, porque as... Se tem uma voz mais baixa, eu aumento muito o volume, aí sempre que eu falo, a galera, toma um susto, entendeu? Aí isso é um problema. Tô vendo que a potência da sua voz também é mais alta que a minha, eu vou falar aqui também mais alto, pra facilitar pra você em casa. Ele já fala merda, né? Falando mais alto, deixando mais claro. Importante deixar bem clara a merda, eu acho que isso que é bastante importante. É, o Álvaro, pra quem não sabe, ele é roteirista do Furo MTV, um sensacional programa que está no ar. Opa, bondade sua. Os parabéns, aliás. Sua. Opa, obrigado, eu sei que sou, é falso. Falso. Mas sim, a gente faz o nosso melhor, é isso que importa. Legal, e ele será uma presença mais constante aqui. A menos que vocês não gostem. Se não gostar, é só gongar o pode cara falar, aí. Pode falar, a gente tá acostumado a levar pau. Que isso, cara? Opa! O primeiro furo do programa, né, cara? Que merda, mas tudo bem. Vamos avante. Muito bem, então alguns recados antes de começar mais uma maravilhosa edição desse podcast. We're caught in a trap. O primeiro é lembrando que nesta quinta-feira estará no ar mais uma edição do 8004 Filmes que você tem que ver antes de morrer. Sempre, claro, dentro do programa Portal MTV, programa que o Álvaro nunca perde, né, cara? Nunca perco, mas é impressionante, que horas passa mesmo? Meia-noite e meia, todo dia de segunda a sexta e 8004 Filmes que você tem que ver antes de morrer, puta nome longo. Eu vou chamar em 8004 a partir de agora, né? Interessante. Então, em 8004 vai pro ar toda quinta-feira, dentro desse programa, e começa meia-noite e meia até meia-noite e 45, você vai assistir o quadro. E o programa de hoje, quinta-feira, eu falando sobre Watchmen. Que maravilha, hein? Que maravilha. Você assistiu? Que tema. Eu assisti. E aí, o que você achou? Eu assisti, eu curti e não curti, né? Deixa só pra botar uma pimenta no programa, assim, porque quem gosta de quadrinhos quase teve um orgasmo quando viu o filme, soube do filme, né? Mas eu explicarei depois, essa... posso explicar agora? Pô, como é que é o tempo? Assim, eu gostei pra caralho, mas em algum... Eu posso falar palavrão, não é? Por favor. Que maravilha. Eu gostei pra cacete, né? Mas a minha impressão, assim, é bom pra caralho, mas é uma punheta pra quem curte muito quadrinhos. É. Eu acho que o texto é genial porque ele perverte os arquétipos dos super-heróis clássicos que a gente tá acostumado, entendeu? Mas pra você entender como aquilo é genial, você precisa estar imerso nesse universo de quadrinhos... Que remonta a paradas mitológicas, você vai falar da mitologia grega, só pra gente parecer inteligente, vamos citar aqui mitologia grega, mitologia medieval, o que é sério e tal. Eu acho que todo mundo sabe que tem uma versão do Zack Snyder aí que provavelmente sairá em DVD, e aí vai ficar um pouco mais acessível pra quem não é fã, né? Porque vai ter apenas 4 horas de duração. Mas vai explicar muito mais a trama. Que maravilha. É o Senhor dos Anéis numa tacada só, né, cara? É uma maravilha isso. Ah, cara, eu vou adorar assistir. Eu também. Eu gostei muito do filme, sou fã do Watchmen. E eu já falei bastante sobre ele aqui na edição passada, você deve ter ouvido. Sim, ouvi. Pois é. E dessa vez não estou sendo falso, ouvi mesmo, eu gostei. E falando sobre o Watchmen, eu vou ler aqui, chegaram muitos e-mails sobre o Watchmen. E eu vou falar aqui apenas dois que chamaram mais minha atenção. O primeiro, Daniel Simão, ou melhor, Daniel Simeão. Ele diz o seguinte: já faz um tempo que eu estava assistindo MTV e vi você falando sobre a série Borne. Olha lá, 8004 é visto, cara. Apesar de ir pro ar na madrugada. Pois é. E gostei bastante dos comentários, pensei em checar o blog, mas acabei esquecendo. Essa semana eu vi você falando sobre o Watchmen no jornal da MTV. Rapaz, não era eu, era o Rafael Grampá. A gente não é nem parecido. Você é genial. Não, o cara é fã. Com fã você não se discorda. Não se discorda de fã. Mas tudo bem. Era você. Era eu. O importante é que ele viu eu, entre aspas, É, falando sobre o Watchmen Notícias, foi conhecer o blog, conhecer o podcast, tá aqui elogiando o podcast, e pediu até pra eu mandar a vinheta de abertura do podcast pra ele, eu já mandei. Será que ele pode me fuder com isso? Não, né? Não, acho que... Tipo, criar um podcast e usar a minha vinheta? Não, né? Não faça isso, pode. Daniel! Não, ou se fizer, dê o crédito. Aí é verdade, é verdade, legal. Pode fazer, mas dá o crédito. Inclusive, o Bruno aqui, que é uma celebridade da MTV, já pegou todas as VJs aqui presentes. Eu não tenho credibilidade nenhuma, então eu posso mudar esse ficar hoje. Mas divulguem o podcast, sobretudo esse podcast 49 que eu participo, porque eu tô vindo aqui para São Paulo, eu sou do Rio, vocês já perceberam, e tô a fim de pegar alguém. Então, se eu falo que participei do podcast, a minha chance aumenta, não? Claro, sem sombra de dúvida. Chegam a milhares de mulheres gatas esse podcast. É impressionante, eu não posso sair na rua, cara. Se eu abro a boca... Assim, se eu ficar quieto, não, né? Sim, agora, um pouco menos que com o programa na TV, tá mudando isso. É. Mas se eu abro a boca em fila de banco, rapaz, é um inferno. É um inferno, é um inferno. Maravilha. Aquelas caixas gordas, exatamente. Né? Sentado, todas querem me bater. É uma maravilha, é lindo. O mundo do cinema é incrível. Glamour, glamour sem fim. Porra, né? Porra. É, mais um e-mail aqui. Caio Cardoso, ele faz algumas considerações sobre o Watchmen. A primeira que eu gostei é a seguinte. Assim como Onde os Fracos Não Têm Vez e Sangue Negro, The Dark Knight e Watchmen também são filmes irmãos. Não é a coisa mais linda que tu já viu? Não, não é a coisa mais linda que eu já vi. Eu já vi coisas mais lindas, também já deve ter visto. Eu já, algumas. Mas algumas. De qualquer forma, é curioso isso realmente, né? É curioso o sentido de família deles, né? Dr. Manhattan era o quê do Batman? Tio avô? Não, essa piada foi fraca. Talvez ele fosse o abajur do Batman, quem sabe. Opa, isso é interessante. Ele brilha? E é primo do Blue Man Group, né? O Dr. Manhattan. Pai dos Smurfs. Chega. A gente vai falar de remake, né? A gente vai vendo, vai puxando o novelo, vai ver que tudo é chupado de alguma coisa. Pois é. Ele critica algumas músicas que foram usadas de um jeito equivocado no filme, segundo ele. Primeiro, ó, ele fala o seguinte, abre aspas. Depois, na sequência da Espectral e o Dr. Manhattan em Marte, toca Jimi Hendrix, causando uma mudança de clima abrupta, pois essa cena é muito reflexiva. Quando o filme acaba, toca My Chemical Romance, também causando uma mudança de clima muito desagradável, pois a música é um rock barulhento. E depois de eu ter assistido um final com ideias tão profundas, esse tipo de música era a última coisa que eu queria ouvir. Cara, My Chemical Romance normalmente é a última coisa que todo mundo quer ouvir. Né? Independente de estar no final de Watchmen ou não. É perfeito. O que me chama a atenção é que é um filósofo do cinema, né? Exatamente. Ele sente o clima, ele é a garota do tempo do cinema, né? A onda dele quando vê filme é clima, é uma coisa linda. Legal. E ele fala o seguinte, fala sério, pra que o Zack Snyder deu uma de Eli Roth? Tem certos momentos que a violência do filme foge do contexto, como na cena que o Rorschach serra os braços de um preso. Ah, eu achei legal. Eu achei foda pra caralho. Mas sabe por quê? Eu já ouvi isso em algum lugar. Não sei se foi no Jovem Nerd, no Nerdcast, ou no Rapadura, ou eu li algum dos milhares de sites que eu li sobre o Watchmen na última semana. O Watchmen, os quadrinhos, ele era violento também, né? Era. Mas só que o nível de violência dos quadrinhos hoje em dia não assusta mais. E a violência nos quadrinhos foi usada pra chocar. Então eu teria que aumentar essa violência hoje pra conseguir causar um choque aí. E aquela cena dos braços realmente é bastante impressionante. É forte, mas... E a câmera não desvia, né? Isso que é bem louco. Normalmente o normal seria começar a mostrar e a câmera... Opa, o Zack Snyder não, né? Gosta de uma carnificina. Eu acho que é uma carnificina com inteligência. Com inteligência, com inteligência, claro. Porque ali presta muito bem o personagem que... Enfim, a gente não vai contar a cena aqui, veja. Não, você vai, infeliz vai. Que não assiste. Vai contar a cena? Vai, não tem problema nenhum. Então tá, você infeliz que não viu o Watchmen até agora, merece sofrer. É inteligente pra caralho, porque é o personagem que um sujeito baixinho, que é o Rorschach. Como é que fala Rorschach? Rorschach. Rorschach, caralho. Tô bem demais, garoto. De novo, por favor, Bruno. Rorschach. Então esse sujeito, ele consegue derrotar dois caras gigantes e um anão de dentro de uma cela. Isso é genial. É sangue pra todo lado? Mas o cara usa mente. Exatamente. E efeitos especiais um pouco apelados. E é igualzinho, enfim. Foi nos quadrinhos, né? A mesma solução ele teve. Achei foda. É foda pra cacete. Vamos lá, acabaram os e-mails, vamos começar o programa. Aqui o assunto de hoje eu não falei, não fiz escalada. Me empolguei tanto aqui com a sua presença, rapaz. Porra, não joga essa pressão em cima de mim, não. Não joga não, porra. Mas o assunto de hoje é remakes. Então, vamos a eles. Caso você não saiba, você que não é muito inteligente, não sabe o que é remake. Remake, obviamente, são filmes que são refeitos, refilmagens, né? Refeito. Coisa cada vez mais comum hoje em dia no cinema, especialmente no cinema hollywoodiano. O que você acha, Álvaro, dos remakes? Você gosta, cara? Eu gosto pra caramba, porque uma teoria minha, né? Eu estava ali no quarto andar, às 4 da tarde, reinando ali, lendo a pauta do programa. Eu reconheço bastante ali. Então, interessante. O público não precisava disso, né? Às vezes eu apelo, desculpa. Mas se você quiser cortar começando do zero, eu estava refletindo sobre esse assunto hoje. E eu achei interessante porque o remake, a experiência de ver cinema hoje não se limita só à sala de cinema, né? Tem toda a expectativa prévia e depois as considerações posteriores ao filme, que às vezes que é do caramba também. E quando tem um remake, você tem, de alguma forma, uma ligação afetiva com aquele filme que já existe, entendeu? Uhum. Então é do caramba você ficar lá conjecturando, especulando como é que o novo diretor vai resolver coisas do filme que você já gosta pra cacete. Claro. E além disso, marqueteiramente é brilhante, né? Porque o filme já tem um público, já tem um boca a boca pronto, você pode lançar o bonequinho antes mesmo de lançar o filme. Uhum. É genial, eu acho que nesse ponto é genial. É, mas o problema é que às vezes o remake acaba sendo feito de forma que não chega aos pés do seu produto original. Sim. E muitas vezes é usado para traduzir um filme, por exemplo, um filme, sei lá, asiático, coreano ou europeu, um filme francês. Traduzir isso para uma linguagem hollywoodiana que as pessoas entendam. Isso realmente é um problema. Mas é claro que a gente sabe que existem bons remakes, existem maus remakes. Remake é menino, né? Maus remakes. Você acha que, de repente, esse aumento gigantesco no número de remakes hoje sendo produzidos e que já foram lançados, isso demonstra uma falta de criatividade, talvez, de Hollywood, juntamente com as sequências, mais sequências, franquias, enfim? Eu acho que não. Eu acho só que a criatividade à disposição não está à altura do volume de produção que o Hollywood tem que ter, entendeu? Uhum. Hoje você vai no shopping e você tem a opção de quê? De 7 filmes, 8 filmes? Pois é. Imagina os Estados Unidos que essa fábrica energúmena, exatamente, maravilha, sensacional, de filmes, entendeu? Você não tem como ter filmes de boa qualidade o tempo todo nesse volume. Acho uma estratégia interessante você apresentar para o público mundial, né? Porque às vezes aquele filme coreano que é bom pra cacete, a gente sequer sabe que aquele filme existiu. Mesmo que a versão americana seja uma bosta, ela serve como propaganda pra você ir na locadora, pagar os seus 10 reais e pegar o filme coreano original, né? Exatamente. E a gente sempre pode ficar aqui zoando os americanos que não são capazes de ler legendas e por isso gastam milhões pra regravar a mesma merda, mas mal feito. Sendo que, obviamente, um cursinho de leitura dinâmica custa muito menos do que fazer um remake. Exatamente, né? Mas enfim. Agora, o que um remake atual que está em pré-produção, que muito me surpreendeu e me preocupa, é o remake de Old Boy. Você conhece? Maravilhoso filme de Chan Wook Park. Como é? Repita para nós. Chan Wook Park. Incrível, né? Cara, eu sou a plástica do vocabulário. É incrível. Old Boy é um filme de 2003. Se você não viu, veja, maravilhoso. Filme de, praticamente um filme de terror, né, feito com fatos da vida real. Assim. Exatamente. É sensacional. Roteiro do cacete, sequências do cacete. Se você não viu Old Boy, você é mais infeliz ainda do que daqueles que não viu, não viram o Watchmen. Você não viu nem o Watchmen, nem Old Boy, meu amigo. Sai daqui, Desliga esse computador agora. Pois é, o Old Boy tem um remake sendo planejado em Hollywood. E pasmem, com direção de Steven Spielberg. Opa. E atuação de Will Smith. Vai ter um tubarão na parada. Rapaz, não dá, né, cara? Sinceramente, não dá. Porque, primeiro, não dá pra você imaginar o final de Old Boy. A gente não vai falar do final de Old Boy porque é bizarramente foda. É. Mas dá pra você imaginar o Will Smith vivendo o personagem de Old Boy naquele final, com o Spielberg dirigindo? Ah, cara, querem botar o Will Smith até pra fazer o Capitão América. Depois disso virou bagunça, cara. Ele pode fazer o que ele quiser. É. Vai ficar ruim, a gente é pato, vai assistir do mesmo jeito, vai pagar lá, mas enfim. É ruim, eu não sei. O exercício, você perguntou se tá faltando criatividade. Isso é uma prova de criatividade absurda, você botar lá o Will Smith pra fazer um chinês, né? Porra, depois a gente usou os americanos, mas porra, essa falta de linha que eles têm, de noção, permite que eles façam coisas calafobéticas como isso, né? Mas aí se imaginar que o Smith não vive um chinês, né? Mas sim um afrodescendente norte-americano, né? Que é a persona, porra, que ele vive na Mas aí vida perdeu graça. Aquela cena que ele come lula, ele vai comer pois o quê? Hot dog de Nova York? É quem tá que não deixa de ser também tão nojento quanto a lula. É. Apesar de eu nunca ter ido a Nova York. Cara, mas não, não me leve nos lugares em que você come cachorro-quente. Agora eu fiquei com medo, cara. Eu não quero ir. Ah, rapaz, você eu queria... tenho umas histórias de cachorro-quente que eu já te conto. Outro remake que está sendo planejado, que esse sim me deixou muito surpreso, é de um filme chamado Morte no Funeral, uma comédia de 2007, você já viu? Já vi. É muito legal, não é? É do caramba. Eu gostei muito, cara. É do caramba. Que o patriarca de uma família morre e a família se reúne ali pra fazer o velório. Aparece um anão, né? Aparece um anão que é enterrado junto com o maluco. Vamos botar o filme logo. É genial, cara. E o, um dos filhos dele tá... Ué, não sei se é filho ou se é genro dele. Por acaso tomou um êxtase, né? Exatamente. E aí o cara todo Caxias, né? Todo CDF. É. Ele toma um êxtase por acaso, aí começa a dar pelado no... Exatamente. É foda, foi muito legal. Ele foi dirigido pelo Frank Oz. É uma coprodução Inglaterra e Estados Unidos, ou seja, ele é falado em inglês. Ele fez um certo sucesso. E já é um filme acessível para qualquer público, seja o público norte-americano ou não. E agora ele vai ser refilmado com o Chris Rock no elenco, o Martin Lawrence e o Danny Glover. É, refilmado agora é só nos Estados Unidos, com o Neil Labute, que é o cara que dirigiu Possessão, o Sacrifício, que é um diretor super metido à cabeça intelectual, sei lá. É, por que, cara? Pra que que vão refilmar? Você tem alguma ideia por que que refilmariam? Não faz o menor sentido, cara. Não faz, não faz. Eu tô até pensando aqui, por que que... Vamos dar 25 segundos para essa questão. Vamos refletir em silêncio, porque... Não faz sentido. Não faz sentido. Eu tentei, definitivamente não faz sentido. Foda-se essa parte. Muito bem, vamos falar agora de bons remakes e maus remakes. Eu tô encarado de maus remakes. Tá, aqui, acho que soa mal. Tá bacana. Soa mal? Né? Soa mal? Bem, enfim, beleza. Enfim, bons remakes. O primeiro que eu queria falar, Os Infiltrados, de 2006, remake do filme sul-coreano também, Conflitos Internos, outro filmaço de 2002. Você veja a qualidade desse podcast, né? Eu não fazia ideia de que a parada era um filme sul-coreano de 2002, né? É, você vê. Estou aprendendo. Imagine você, ó nobre ouvinte, o quanto você está aprendendo nesse momento, se eu que estou passando já não sabia nada que estava aqui. Mas vamos lá. Você sabia que Os Infiltrados é um remake, cara? Não sabia. Sabe qual que é Os Infiltrados, né? Sei, lógico. Do... Muito legal, né? Jack Nicholson. Pô, do caramba. Matt Damon. Eu... O único papel bom do Mark Wahlberg até hoje. Né? Não, aquele segundo, final. Segundo. Bug Nights e esse. Aquele final do filme que ele aparece de pantufa de plástico. Sensacional, ali, né? Porra, bom pra cacete. E ele é escroto, né, cara? Ele só dá uma patada em todo mundo. É muito bom o personagem do Mark Wahlberg nesse filme. É bom, E tem o Léo, né? Léo DiCaprio. Muito bem, eu acho que o Infiltrados é, obviamente, um exemplo de um bom remake, né? Porque ele trouxe coisas legais do original, acrescentou coisas legais à história e fez um filme, pelo menos no meu ponto de vista, superior ao Conflitos Internos. Você chegou a ver o original? Não, cara? O original não. Nem cara, procura, tem a locadora, você também que não viu, assista. É muito legal mesmo. Mas a versão de Scorsese consegue ser ainda melhor. Acabou rendendo até um Oscar, né, pro cara. Finalmente, né? Agora é estranho, né? O Scorsese precisou de uma história de outro cara pra poder finalmente ganhar seu Oscar de diretor. A primeira vez. É engraçado, né? Eu acho um artista que consegue desenvolver uma autoconfiança do jeito que ele conseguiu, acho que ele devia cagar no Oscar, tá? Ele devia receber o Oscar, enfia isso no, sei lá... Ou então, quem sabe, derreter o Oscar e fazer uma outra... Tipo a Julie Gimé, né? Tipo a Julie Gimé. Vender como ouro e fazer, sei lá, um... pingente de qualquer coisa, sei lá. Fazer, vai se fuder o Will Smith, né, pendurado na Vou fazer pescoço. Um grande cifrão de ouro pendurado no pescoço. Imagina, Scorsese. Pô, uma estrela de Davi de ouro. genial. Não, vamos. Muito bem, outro remake que me agrada bastante, 11 Homens e um Segredo, de 2001. O remake do filme tinha o mesmo nome, ou pelo menos em inglês, em português, não sei se tem esse nome não, acho que não. Mas é Ocean's Eleven também. De 1960, tinha o Frank Sinatra, Jim Martin, Sammy Davis Jr. e o Rat Pack, né? Conhece o Rat Pack? Não faço ideia. Rat Pack era um grupo de amigos, né? Eles se autodenominavam Rat Pack, que era o Frank Sinatra, Jim Martin, o Sammy Davis Jr. e mais alguns pelegos por aí. Ou seja, só pessoas, né, de altíssimo nível. Mulherengos e beberrões e andavam por Los Angeles e Las Vegas causando mil e uma confusões. pegavam quase tanta mulher quanto a gente, né? Quase tanta mulher quanto a gente. Mentiam só um pouco menos que a gente. É, pois é. Mentiam só um pouco menos que a gente. Enfim, mas aí se criou um Rat Pack nos anos 2000 pra fazer o 11 Homens no Segredo, né? Eu sou fã da franquia do 11 Homens no Segredo. A parte 2 é mais ou menos, né? Mais ou menos, mas pra um sequel, pra usar um chavão. Para uma continuação, eu acho bastante interessante. O roteiro do terceiro, que é quando eu esperava que a coisa tivesse desgastado ao máximo, eu acho bastante interessante. Eu gosto bastante do terceiro também. É a renovação da mesma premissa sempre, né? Mas é feito com estilo, é feito com originalidade, eu acho bastante interessante, assim. E é feito com bom humor, né? Você percebe que quem tá fazendo com tesão, assim. Isso exatamente. É uma coisa que passa pra quem tá assistindo. E tem sacadinhas geniais, né? De diálogos. É. E eles se sacaneiam muito, porque eles são o topo da pirâmide de Hollywood, né? São. Os dois, então... Tem uma cena até que a Julia Roberts no 2, né? Aquela fantasia de Julia Roberts de verdade, né? Isso é genial. É legal, o Bruce Willis aparece e ele tipo, ô, Julia! E ela toda envergonhada. Isso é genial. É, tem umas ego trips. Mas é meio escroto, por um lado, né? Não, eu acho maneiro. Eu acho isso, eu acho essa ego trip muito melhor do que, por exemplo, a do que o Ben Stiller fez agora, aquela comédia, Thunder, não sei o que lá. Porra, você não gostou desse filme, não? Eu não gostei muito desse filme, não, cara. Nossa, não sei tanto, cara. A impressão que me dá é a mesma coisa daquele rapaz da Globo que resolveu fazer uma série sobre a mãe, sacou? Não. Eu esqueci o nome todo, Maísa, sacou? Aquilo pra mim é uma ego trip do cacete. O Jaime Bonjardim. Exatamente. Pra mim, aquele filme é uma ego trip do cacete. Eu não acho tão engraçado, mas é a panelinha da galera, vamos fazer um filme de comédia pra juntar toda a galera e você escreve qualquer merda, e foi. Ah, cara, eu discordo. Você discorda? Na minha opinião, uma das melhores comédias de 2008 e me diverti pra caralho. Polêmica, finalmente, nesse podcast maravilhoso. Estamos aqui, temos muita intimidade, estávamos concorrendo sobre tudo, mas esse filme é uma merda, mas não faz parte da pauta. Não, que pena. Então fica só o gostinho pra você. Quem ouvinte. Sabe um dia falaremos sobre, adaptações de roteiros sobre guerra, sobre atores fazendo filmes de guerra, que na verdade são comédias que tem um ator branco fazendo papel de negro. Foi profundo, hein? É o tema, né? Eu não acompanhei, mas eu vou fingir que entendi pra não parecer burro. Mas vamos lá, beleza. Outro remake que ninguém sabe que é remake, ou quase ninguém sabe que é remake, Cassino Royale, que foi o James Bond Begins, né? Como Batman, foi o filme que ressuscitou a franquia James Bond. Mudou tudo que se conhecia sobre o Agente Secreto 007 e é um remake de um filme de 67 que é ruim pra cacete. É ruim, mas é engraçadinho, né? É metida comédia, metida aventura. Cara, ele é bem metido comédia, mas na minha opinião, um filme que junta o Peter Sellers, que é um dos meus ídolos na comédia, e o Woody Allen, e não consegue me fazer rir, tem alguma coisa muito errada. O filme teve 5 diretores. De fato, é um argumento inquestionável. Pois é. Enfim, o Casino Royale ele foi criado usando o personagem James Bond, mas o roteiro não fazia parte, ou a história do livro, né, não fazia parte dos direitos da MGM. Então ele foi produzido por outro estúdio. E aí com um clima meio de comédia psicodélica, aquela época, né, flower power total, os hippies dominavam o mundo. Sensacional. Que desespero, né? Imagina o cheiro. Eu não gosto de pensar que a minha mãe viveu essa época. A minha mãe era careta. Eu não sei, eu tenho medo de perguntar pra mim. Agora só se quer perguntar. Mas enfim, voltando à pauta. Enfim, aí o Casino Royale é muito legal, né? É muito bacana. Pra saga do James Bond, eu acho fundamental, porque do ponto de vista de roteiro, você traz a coisa do herói problemático pro James Bond, que eu acho até bastante interessante, dá uma renovada na franquia. Porque o James Bond, no original, a casa tava caindo, geral levando tiro e ele chegando na empregada, chegando na garçonete, como, sei lá, tivesse numa tarde de verão em Ibiza. Esse não, cara, ele tá sofrendo pra cacete, porque foi chifrado, que foi abandonado, tudo é complicado. É mais humano esse James Bond. Acho interessante, é mais humano e mais feio, né? Aquele cara é feio pra cacete, feio, né? Pra cacete. E mais injeta a esperança em você, nerd feio que tá ouvindo a gente, de que pode pegar umas mulheres tão gatas quanto aquele cara pega. Você tem pelo menos serviu pra mim, que sou feio pra caralho. Eu admito. Eu admito que serviu como motivação. Eu gostei muito dessa reinvenção, eu sou muito fã do James Bond desde moleque, tenho a coleção inteira em VHS que saiu pela revista Caras numa época. Sério? Aí você põe as fitas da outra assim e forma o símbolo 007 na estante. Mó legal. Pô, bacana. Eu quando vou chegar numa mulher muito gata na night, eu fico falando, Daniel Craig é o 007, Daniel Craig é o 007, Daniel Craig é o 007. Aí eu consigo a motivação e a coragem pra chegar lá e tomar toco. O final é o mesmo, mas o começo muda um pouco graças a Daniel Craig, um homem que deve gastar, sei lá, R$1 milhão por mês em bronzeamento artificial, né? Vamos lá, outro remake que superou o original, Scarface, de 83, que é um remake de um filme mudo, se não me engano, de 32. O remake, assim, utilizou basicamente o mesmo nome e a mesma linha narrativa, mais ou menos, mas mudou totalmente. Agora o Tony Montana é um cubano. Eu sou maluco por Scarface. Foda. Foda, né? É a melhor aquisição que você pode fazer por R$12,90 naquela parada loja americana que tem filme pra exatamente. Cacete, de graça pra cacete. É. Vai lá e compra o Scarface. Tá sem fazer nada? É. Vai no, em vez de ir no shopping, vai na loja americana e compra o Scarface. Exatamente. Que, enfim. E o filme é meio longo, assim, então você estende um pouquinho mais esses seus R$12 aí por quase 3 horas de divertimento. Daí você emenda pro especial do Ótimo de 4 horas e sua namorada te manda pra puta. Mas a vida é isso. É. A vida é ganhar e perder. O Scarface Remake foi feito em 83, com direção do Brian De Palma em cima de um roteiro do Oliver Stone, olha só, que ainda não era um opa. Diretor na época. É um filmaço, você não viu, veja. Veja. Outro remake que supera o original, Cabo do Medo, de 91, filme de Scorsese, que a gente já falou aqui, com o Robert De Niro malhado, já meio tiozinho, mas saradíssimo, e é um remake de 62 de um filme que tinha o Robert Mitchum no elenco. Cabo do Medo é legal pra caralho. É foda. É foda. É outro foda. Ícone. Você, por exemplo, essas duas dicas foram sensacionais. Você quer tirar onda de cinéfilo, assista Scarface e Cabo do Medo. Todos vão acreditar. Exatamente. Não precisa de muito mais que isso, não. E o filme ainda tem a Juliette Lewis, né? E tem uma cena bastante Jesus, icônica é da moça chupando o dedão de Robert De Niro. Que belo momento é lembrar dessa cena. Obrigado, Bruno Ondei, por esse momento. Agradeço você, ouvinte, a Bruno Ondei, por você relembrar esse momento. Eu gosto mais ou menos dessa cena. Eu gosto 50%, eu gosto da boca da Juliette Lewis, mas não gosto do dedão do Robert De Niro, cara. É melhor ver o dedão um pouco, do que é, outra, né? É, exatamente. Porra, né? Tipo a Maíra, né? Maíra do Big Brother, a grande referência para você ouvinte. Se você não sabe disso, entre na internet. É genial. Outro remake muito legal: Madrugada dos Mortos, comandado por Zack Snyder, ele mesmo de Watchmen. Puta, esse cara é muito legal, velho. Adoro o Zack Snyder. Pô. Não é muito criativo nas escolhas de seus projetos. Ele só faz adaptações e versões de HQ. Mas enfim, é um diretor muito talentoso. Apareceu com esse Madrugada dos Mortos, um filme de terror, filme de zumbis, refilmagem do filme de mesmo nome, comandado por Jorge Romero na década de 70. O filme do Romero, eu sou mega fã do Romero, mas eu ainda acho o Zack Snyder, o filme, acho que é mais legal. Quer dizer, não sei, aí eu tenho dúvidas, viu, cara? Depende do seu gosto pra cinema, né? Se você estiver ali disposto a embarcar na subtrama do original, né? Então, aquela coisa. O Romero sempre fez filme de zumbi, visando a crítica a elementos da sociedade. Em cada um dos filmes teve uma... Tem uma subtrama envolvendo isso, né? O primeiro filme de zumbi dele falava sobre preconceito, sobre né, o preconceito contra, sei lá, exato. Minorias. O Dawn of the Dead fala do consumismo, não é à toa que as pessoas estão refugiadas num shopping. Ou seja, o Zack Snyder obviamente diluiu um pouco isso, ainda mantém o shopping. Mas é um filme muito mais pipoca, né? Mais ação, mais divertido. E é muito bem realizado, assim, eu gosto bastante dele. E a marca dele, do Zack Snyder, tudo é bonito pra caramba. Bonito né? pra caralho, isso pode uma violência muito exatamente. Bem. Cara. Você pode até não gostar, mas que é bonito, é bonito, né? É, demais. Até fiquei um pouco encucado, né, porque eu vi o 300, todo mundo ali pelado, achei lindo aquilo, aí comecei a duvidar de algumas coisas alguma coisa da minha. Comigo. Tive uma certa crise. Tipo, 40 terapias depois eu tô tranquilo, mas agora, na época foi foda. Zack Snyder, filho o Zack Snyder, ele é tão cuidadoso com a violência que no 300, ele animou o sangue, nada ali é sangue cenográfico, é tudo sangue digital, né, no 300. Cara, que loucura, isso eu não sabia, hein, pois cara. Pois é, cara, o sangue é todo digital. E ele teve que animar esse sangue, animou tipo gota por gota. Quando você vê uma gota de sangue espirrando na tela em 300, ele animou todo o trajeto dessa gota de sangue saindo da garganta do, sei lá, do Leônidas até o chão, sabe? Isso é muito louco, um cuidado absurdo, assim, pra transformar a violência num espetáculo graficamente deslumbrante. Imagina como esse homem resolveu gravar filme pornô, rapaz. Ai, o potencial. O potencial desse homem. Olha, meu amigo, eu já fico impressionado com a distância algumas vezes. Sem as amarras da vida real, meu irmão. Aí o bicho pega mesmo. Fudeu, né? Como é aquele pornô de japonês em desenho animado? É o... Ai, caralho. Porra, é uma merda que você tem a piada na mente, mas não vem a porra do vocabulário, cara. Que droga, vou parar de usar drogas. Mas enfim, avante. It's hard to rest. Avante, mais um remake que eu gosto, eu pelo menos gosto. Ele foi um pouco criticado na sua estreia, mas eu acho bem injusto. É o King Kong do Peter Jackson. O que você acha do King Kong? Eu acho muito maneiro. Eu sou fã do filme pipoca, né? Uhum. Eu sou fã do filme que não te faz pensar muito, até porque eu tenho capacidades intelectuais limitadas, né? Mas eu acho do caramba as cenas do macacão, a porradaria com os dinossauros. Nossa, cara. E o Peter Jackson é o melhor do mundo pra fazer esse tipo de viagem, né? Ele é. Eu acho isso do caramba. O King Kong, eu fui ver no cinema, cara, e tinha uma mãe com uma criança. E eu já, o filme começou, tá, o moleque já meio incomodado, porque ele começa com um falatório. A hora que eles chegam na ilha, começa o bicho a pegar de verdade, já vejo a mãe se agitando. A hora dos insetos, a mãe levantou, filho, vambora. Isso não é pra você. E realmente, o Peter Jackson fez um filme bem corajoso, né? Ele é um filme violento, assim, não infantilizou a obra. Assim como ele fez no Senhor dos Anéis, né? Que não foi nada infantilizado, assim. Eu gosto muito do King Kong, acho o Jack Black muito bem, muito bom no papel, o Naomi Watts também. Eu ia falar isso também, Jack Black é legal você ver o Jack Black no papel daquele, né? Exatamente, que diferente do que ele costuma fazer, exatamente, né, cara? Exatamente, eu acho bem bacana. Enfim, é um filme que me pareceu um pouco injustiçado, assim. Sem esquecer que o original é de 33, obviamente um clássico absoluto do cinema, que eu nunca vi. Também não, mas enfim. Mas a gente destila tanto conhecimento que não custa nada de fingir que assistiu, né? Não custa nada, por exemplo, desses 50 filmes que a gente fala, eu fingi que assisti 30. Mas beleza. Nunca mas, enfim, vi aqui. Como... É. Agora sim, vamos aos piores remakes da história do cinema. Agora sim, começa a ficar quente o negócio. Vamos lá, o remake que eu mais odeio, cara, Psicose, de Gus Van Sant, filme de 98, refilmável, obviamente, do Psicose de Hitchcock. Você assistiu Psicose? Eu assisti os dois. É complicado pra cacete, né, cara? É complicado. A experiência, o mais curioso é que se você assistir o remake, mesmo usando os critérios de cinema atual, de tecnologia, de fotografia, de qualquer merda, você vendo em preto e branco, cara, ainda é um entretenimento muito mais foda do que o remake, né? Tá, então o remake é mais foda do que o remake, isso é que a gente diz. Não, desculpa, caralho, Jesus, foi mal. E você assistindo, eu não fico preocupado comigo, eu não fico preocupado com o Bruno Ney, fico preocupado com você que tá ouvindo isso aqui agora. Mas enfim. O original é muito mais impactante, mas eu não tô falando nem tecnicamente realizado. Mesmo com limitações técnicas claras que você vê, ele é, de todos os pontos de vista, muito mais entretenimento, entendeu? Claro. O que me incomodou mais no Psicose é a absoluta falta de necessidade. Como você falou, o original ainda é mais legal. Né? Você, como moleque de hoje em dia, eu duvido que você assista o filme do Gus Van Sant e goste mais do que o do Hitchcock. E o que ele fez? Ele pegou o original, pegou até os... Como é que chama? O storyboard do original. E refilmou ele cena a cena, quadro a quadro. Aí eu pergunto, por quê? Qual que é a necessidade de você fazer isso? Por que você está pondo no cinema um filme novo que ele repete em tudo, até movimento de câmera, um original? Sendo que você sabe, né, cara, que é uma história absolutamente impecável, um filme impecável, um dos maiores clássicos do cinema, um dos melhores filmes do Hitchcock, e aí você pega o Gus Van Sant e faz uma refilmagem. O filme foi detonado na época, eu cheguei a ver no cinema quando saiu. É medonho, né? Realmente é um atestado de burrice, né? Porque... É um thriller em que todo mundo já sabe o final. Sim. Então o punch você não tem mais, aquela baralha. E você põe um comediante pra fazer um psicopata. Isso é genial. Você tá acostumado a ver o Vince Vaughn? Vaughn. Vince Vaughn? Vaughn. Vince Vaughn, que tem aquele filme genial de queimada. Dodgeball. Dodgeball, é incrível. Um dos piores filmes, um dos melhores filmes de todos os tempos. Que é uma merda. Aquele cara filme comediante, tem a, é... O Dodgeball tem a melhor última frase do cinema, que é o Ben Stiller gordo. Exatamente, Chuck. Demil, Chuck Norris. E permita-me uma parte. Se o assunto é remake, um dos remakes estão sendo feitos nesse momento, enquanto você ouvinte ouve isso, é Braddock! Ai, meu Deus! Sim, Braddock, o Chuck Norris, aquele, a versão do Rambo capaz de desviar de balas, assim, só no movimento de cabeça, rapaz. Ele dava voador em bala, meu amigo. Ah, moleque bom! Aquela coisa que o cara do Watchman fazia de pegar a bala no ar, sacou? Ah, meu irmão, Chuck Norris. Chuck Norris faz com a barba, sacou? Ele, não é nem com a mão, é com a barba, ele faz um movimento assim. Então, Braddock estará em DVD, estrelado não por Chuck Norris, que mostra também outro atestado de burrice, né? Pois, porque é. Sem Chuck... Nada faz sentido. Mas com a galera do WWF lá, que é a Associação de Luta Livre, então enfim. Ah, são os pandas, então. Não. Ah. Trabalha com animais também. Mas... Mas, animais de grande porte. De grande porte, exatamente. Mickey Rourke, por exemplo. É, se alguém estiver ouvindo, o meu nome é Bruno Day. Se um deles estiver ouvindo. Mas enfim. Imagina o Hulk Hogan aparece na porta da sua casa. Já pensou, rapaz? É complicado, né? Complicado. The Rock. Se bem que ele deve estar velhinho, né? Ah, usou Deus. Muito. Tomou muita bomba, deve estar com problemas cardíacos. Né? Mas ele tá falando o quê mesmo? Do Vince Vaughn, né? Do Vince Vaughn. É, realmente, porque o Norman Bates no filme original ele passa uma fragilidade, né? Ele é um personagem. Ele é franzino, ele é pequeno. É. Como chamava o ator que fazia o Norman Bates e agora me fugiu, cara? Anthony Perkins. Caralho, garoto. Foi buscar. Foi bonito. Fui aqui, foi bonito. Ó, ele não consultou nada. Ah, porra, eu já ia mandar um caô que você não consultou nada. Porra. Tava no roteiro, agora que eu vi. Enfim, mas ele é um cara franzino, ele passa uma fragilidade, que é uma coisa que é necessária pro personagem. Tem todo esse lance dele ser uma pessoa dominada pela mãe. Então, essa persona dele frágil é necessário pra trama, é necessário pra construção desse personagem. É, e aí você põe o Vince Vaughn, que é um cara que tem quase 2 metros de altura. Exatamente. Largo, e ainda por cima tem uma cena bizarra de masturbação. Jesus, eu não precisava lembrar disso também. Não tem nada de bom. Porra, que não tem nada, é, que merda. É uma merda gigantesca. Enfim. Vai falando em merda. Vai ver Dodgeball, né? Vai ver da queimada que você ganha mais. Melhor. Não, vai ver o original, cara. É. Vai na locadora, aluga a Psicose. Exatamente. Compra, cara. Compra que é bom ter na sua coleção. Original, preto e branco. Exatamente, fenomenal. É, o máximo que se você não assistiu, o pior que pode acontecer é chegar a menininha na sua casa e assim, você já viu Psicose? Eu só vejo o melhor do cinema. Exatamente. Muito bem, e falando em adaptações, ou melhor, em versões, em remakes horríveis, A Pantera Cor-de-Rosa de 2006, opa, refilmagem da série, né, maravilhosa, começou em 63 com A Pantera Cor-de-Rosa de Blake Edwards, o cara que comandou a série até o final, foi obviamente perdendo a mão em suas sequências, mas ainda assim, uma obra maravilhosa que Peter Sellers deixou aí para a humanidade nos fazer rir demais, né, cara? Eu adoro A Pantera Cor-de-Rosa, adoro Peter Sellers. É bom. E aí você pega... Vai. Grandes momentos na sessão da tarde, né? A gente de tarde ali pré-adolescente, né? E ali vendo aquela dublagem incrível da TV aberta, eu já fiz merchandising, mas agora eu tô pudico para fazer, não sei porque não faço. Mas grandes momentos da sessão da tarde, ou passava no SBT? Não me lembro, cara. Acho que era na Globo mesmo. Não, o SBT só passava um filme, né? Férias muito loucas, né? Não, então não foi no SBT, foi na Globo, desculpa. E grandes momentos mesmo. Agora, o remake eu também não sou fã. Você viu o remake? Eu vi o primeiro, tá tendo o segundo agora. O segundo eu também não cheguei a ver, não. O remake, o de 2006, tem uma cena boa, que é quando ele vai, tá tendo aula de inglês, vai falar inglês sem sotaque. Você lembra essa cena com uma professora? que é óbvio, Steve Martin é um puta ator, né, cara? É talentosíssimo, assim. Fã. Mas já há muitos anos que não dá uma dentro... Pra falar que não, ele atuou e escreveu aquele filme... Com Ed Murphy? Esse é bom também. Esse é bom pra caceta. Os Picaretas. É década de 90 ainda, né? 99, se não me engano. Ou 98. Jesus, eu tô velho assim? Pois é, caramba, caramba, que merda. E é legal, esse filme é legal mesmo. Esse filme é bom. Mas aí em diante, o Steve Martin perdeu a mão. Eu acho que ele viajou de aceitar fazer esse personagem que... Ele é o Peter Sellers, não tem como outro ator fazer esse cara. E o resultado, obviamente, ficou muito aquém do original, apesar de ter a Beyoncé até no elenco, maravilhosa, né? Você vê isso como vantagem, cara? É, esteticamente? Não, eu concordo também, mas... É. Muito bem, mais um remake. Eu coloquei aqui na lista de remake ruim, só que eu tenho minhas dúvidas, eu até não acho tão ruim, não. Qual? Planeta dos Macacos, de Tim Burton, refilmagem de Planeta dos Macacos, de 68. É, o filme saiu em 2001, foi muito criticado, pelo mesmo motivo que Psicose foi criticado e que o Pantera Cor-de-Rosa foi criticado. Refilmagem de uma obra clássica e que você não pode mexer, né? Que é o Planeta dos Macacos original. O que você acha? Eu acho, eu acho que cai na pegadinha de todo remake, né, cara? Que você tem que estar à altura da ligação emocional que você tem com o original, né? Você dá mais do mesmo, na verdade é bem hipócrita isso, né? Quando você vai ver o remake no cinema, você quer ver mais do mesmo, né? Você quer ver o original com uma gracinha ou outra, mas você quer ver o original. Ele foi, se aproximou, todas as viagens estéticas do Tim Burton, eu acho muito, muito, muito maneiras. Aquele, o visual dos macacos foi o modo como ele se movimenta. Exatamente. Mas, enfim, se você fica preso ao original, realmente você tende a achar ruim. Eu acho como você, não acho tão ruim, não. Acho que se você faz a comparação, realmente você se complica. Mas é um filme lá, vai. Você deixa de ver o Chaves pra assistir isso? Ah, acho que eu deixo. Eu também. Dá uma boa nota aí. Apesar de ter o Mark Wahlberg, né, no elenco. Mas tem em compensação o Tim Roth. Que apesar de estar atuando embaixo de uma maquiagem pesadíssima de macaco... É verdade. Mas é brilhante, cara. O vilão do filme, ele mete medo de verdade. É muito foda. É o macaco mais sinistro que eu já vi no mundo. Disserte sobre todos os macacos que você já assistiu, já viu, Bruno. Vamos lá. Vamos falar. Sabe que eu tenho um grande sonho. Até hoje nunca realizado. Macacos da vida de Bruno. Eu gostaria de ir ao zoológico, em estados alterados da minha consciência, e me sentar de fronte para a jaula dos macacos. Porque eu acho os macacos seres realmente muito engraçados. Porque são pequenos homens, com uma curiosidade sobre cus. Eu adoro quando eu sou superado nas minhas próprias pilhas, cara. Você já foi além. Porra, eu não sei. Duas coisas marcaram minha vida. Aquele macaco de bunda vermelha que existe. Não sei porque as tias do primário resolvem levar a criançada pro zoológico, né? Eles vão ficar traumatizados o resto da vida quando vem aquela porra daqueles macacos. E a cena desse filme que o Mark Wahlberg aparece de cueca. Eu tô inferiorizado até hoje. Sacou? Uma vez eu fui na casa de uma menina, no quarto dela tinha o pôster do Mark Wahlberg. Eu falei, cara, não vai rolar, desculpa. Não que eu esteja tão mal assim, mas... Mas é que são os padrões, né, os padrões da mulher, não dá, cara, não dá. Eu falei, minha filha foi mal, a gente se vê um dia, então, e foi isso. Enfim, o Planeta dos Macacos é um remake, talvez, não necessário, desnecessário, porém, na minha opinião, o Tim Burton não chegou a cagar de vez, assim. Se você for do Tim Burton, aluga, veja... Curta, divirta-se, porque é uma referência visual, no mínimo, né? Tá. Pra não falar de filme. Então eu coloquei aqui, mas não sei nem porque eu coloquei, porque é um filme tão desprezível, que é Poseidon, de 2006, que é uma refilmagem de um dos grandes filmes de desastre da década de 70, que é o Poseidon, de 72, um filme que tem o Kurt Russell no elenco. Kurt Russell, pra mim, que fez o melhor filme de ação de 98... Que seria? Fuga de Los Angeles. Sensacional. Não, merda, mas é sensacional. Mas não é melhor do que Fuga de Nova York, aí sim. Ah, eu não sei, cara. Que é o primeiro, Fuga de Los Angeles é a sequência. E no Fuga de Los Angeles ele surfa um maremoto, rapaz. Isso é nível Chuck Norris, o rapaz surfa um maremoto. Aquela galera da Indonésia que morreu naquela parada, tudo mané, porque Não viram. Tava todo mundo fazendo windsurf naquelas ondas de 20 metros, se tivessem visto Kurt Russell em Fuga de Los Angeles. Sabe que a gente perdeu todos os fãs que tem alguma relação com a Indonésia agora, né? Mas acho que não são muitos, sinceramente. A gente não tem um blog da Indonésia ainda. Aliás, se você mora na Indonésia, estamos procurando você para ter um blog no site da MTV. É sério isso? Tem uma tia que mora na Indonésia. Na Indonésia? Ela não fala português, isso é empecilho? Não necessariamente, porque ninguém lê mesmo nossos blogs. Que genial. Você pode estar achando o programa merda, mas eu tô me divertindo pra caralho. Muito bem, mais um remake horrível. A Profecia é refilmagem de um filme também da década de 70... Um grande clássico do horror, aí, The Omen, do rapazinho lá, que na verdade é a reencarnação do capeta, do cramunhão, Opa. Do chifrudo, do satã, você sabe quem é? Sei. Conhece bem? Cara, ele só passa lá em casa às quintas. Então, enfim, eu não tenho muita... Pra levar pizza. Você chama... Pizza é o novo nome disso agora? Mas, enfim, eu só vi às quintas, enfim. Não é. Você viu a refilmagem da profecia, cara? Não, não vi. É por isso que... É muito semelhante à refilmagem do Psicose também. O diretor utilizou essa mesma ideia de refilmar o mais próximo possível do original. Opa. Totalmente desnecessário, atores deslocados, filme ruim pra caralho, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Professor Aloprado com Ed Murphy, refilmagem do clássico de Jerry Lewis. Eu não tenho saco pro Jerry Lewis, eu aviso desde já. Não gosto do Jerry Lewis. Eu não tenho posição formada, porque com todos os filmes do Jerry Lewis eu tinha 6 anos quando assisti. Cara, eu acho ele tão over, tão sem graça. Massa crítica, eu não tenho massa crítica agora, quanto mais quando tinha 6 anos, mas... E aí o filme foi refilmado, gosto ou não gosto do Jerry Lewis, eu que não gosto... Mas eu gosto do filme original e eu acho que o Jerry Lewis está muito bem naquele filme. E aí o Ed Murphy, né, refilmou aí o Professor Aloprado, atualizando a trama, ganhou até uma continuação ainda inferior ainda do que o original. Não, tem uma cena que vale. Qual? Que é uma cena que vale. Que ele vai levar a namorada gostosona, porque é só no cinema o gordo daquele pega uma mulher daquela, né? Lógico. Por isso... Lembre-se do cara do 07, Daniel Craig 007. Naquela época não, Daniel Craig não era o 07, então pra mim não era crível que um gordo daquele pegasse uma mulher tão maravilhosa. Se você ouvinte for gordo e tiver ofendido, saiba que eu também sou gordo pra caralho, então não se sinta ofendido, não é pessoal, eu também sofro disso. Mas enfim, onde eu tava? Ah, sim, tem uma cena antológica, que é quando ele leva a mulher pra conhecer a família, também todo mundo ultra gordo e todo mundo é o Ed Murphy. E eles começam a peidar na mesa e começam a fazer uma Olimpíada de peido, rapaz. É bom pra caralho, é escatológico, é idiota, mas enfim, eu não sou mais intelectual, você já percebeu. Então, tipo, vale por essa cena, veja no YouTube se você quiser alugar, mas veja. As cenas de peido são bem polêmicas, tem uma no Family Guy, sabe que essa Family Guy, já assistiu? O desenho animado? É. Gosto. Sensacional, genial. Gosto. E tem uma cena que tá o Peter Griffin e o Michael Moore cagando... E no banheiro, tipo, na cabine ao lado. Aí você assistiu aquele filme Amargo Regresso. Não, Amargo Pesadelo. Que o Peter Griffin deu de banjo. É isso com peidos. Põe um trechinho pra você ouvir aí, ó. Cara, genial. O cara que faz uma cena que o maluco tá cagando e faz referência a Amargo Pesadelo, eu penso, o que esse cara comeu, né? Pra tá tendo um Amargo Pesadelo na hora de cagar. É muito bom, cara, é muito bom. Michael Moore e Peter Griffin num duelo de banjos flatulentos. E aí tem algum, ainda no ambiente de remakes de filmes, O Sacrifício, que é um filme do Neil LaBute, que vai refilmar o Morte no Funeral, com o Nicolas Cage, um dos filmes mais constrangedores que eu já assisti na minha vida. Porque ele usa peruca também nesse filme? Não, ele usa peruca, só que ele bate em mulher. O Nicolas Cage é impressionante, cara. O que aconteceu com o Nicolas Cage depois de ganhar o Oscar? Depois do Motoqueiro Fantasma, cara, aí que ele aplica uma peruca pra interpretar o maluco careca, cara. É coisa ele queria ser super-homem, sabe que ele queria ser super-homem? Ah, cara. O grande sonho dele é ser super-homem. Cada um tem o complexo que merece, né, cara? Caralho, cara. E O Sacrifício é constrangedor demais. É uma refilmagem de um filme chamado Homem de Palha, que é um cult de horror barra... É um horror meio erótico, assim, sei lá. E é muito legal, o filme é meio difícil de achar, mas eu sei que existe DVD, tanto que eu tenho DVD. Mais um remake sem necessidade, que completamente esvazia as ideias do filme original, e é uma cagada, mais uma de Nicolas Cage. Que maravilha. E fechando a nossa lista, Guerra dos Mundos, mais um remake aí do Spielberg, com o Tom Cruise e o Tim Robbins no elenco. E aquela menina que nunca envelhece, Dakota Fanning. Dakota Fanning, que na verdade é uma anã, né? ela é a Maísa. Ela mora numa piscina de formol, aí o agente dela negocia o contrato, ela sai, grava. Tem o caso com o cara do Coringa, que morreu, né? Volta pro formol e é isso. Ela tem 13 anos, cara. Eu ouvi que você já pegou também. Não, ainda não. Guerra dos Mundos, refilmagem de um filme que, por sua vez, é baseado na novela radiofônica de Orson Welles, que trouxe medo e desespero para todos os Estados Unidos. Foi muito legal isso. O Orson Welles é o cara, né, velho? Porra, ele é foda. O cara que fez isso com o rádio, cara. Com rádio. Que causou o que ele causou com o rádio, rapaz. É porque não tinha internet. Se fosse hoje em dia, acho que não ia dar muito certo isso, não. É verdade, mas cada um ataca o que tem, né? Porra. Mas imagina o pânico causar a galera do pânico te convencer, sei lá, que salsichas mutantes estão matando o José Serra, sei lá, foi o melhor que deu pra pensar agora. Se o pânico conseguisse isso, olha que estapafúrdia, o Jorge, o caralho, cara, eu sou péssimo pra nome. Fala aí. Orson Welles. Com imponência. Orson Welles. Sim, esse rapaz conseguiu no rádio, rapaz, é uma coisa impressionante. Pois é, o filme Guerra dos Mundos, na minha opinião, é muito ruim, até constrangedor em alguns momentos, como quando, por exemplo, o moleque, não sei se é filho do Tom, acho que não. É filho. E ele, o mundo acabando, os alienígenas matando a humanidade toda, e o moleque quer porque quer entrar no exército, aí sai correndo em direção à guerra. Não, pra lá que eu vou. Pelo amor, isso é muito. E aí ele chega no final do filme e encontra a família dele tomando chá, calmamente. pelo amor de Deus, cara. É um filme bem ruim mesmo. É um desserviço pra todo remake, né, cara? É um desserviço pra carreira do Spielberg. Enfim, e aí remakes de séries, né? Que já rolaram por aí, como Scooby-Doo, um horror, né? Scooby-Doo é foda. Aquele Prince Jr. com o cabelo pintado de louro, cara. Se ele fizer uma dupla com o Nicolas Cage e fizer aquele filme do porra, do Adam Sandler, que ele quer ser coiffeur, quer ser cabeleireiro, qual que é o nome? Zohan. Cara, imagina um Zohan 2 com o Nicolas Cage e o Fred Prince com o cabelo pintado de louro falando sobre as agruras de se cortar cabelo. Já imaginou isso, cara? Ia ser foda, ia ser maneiro pra caramba. Enfim, é um filme bem equivocado. E não aproveitou a clássica piada do Salsicha e Scooby, que seriam, né, usuários de substâncias entorpecentes. Boa, Bruno. O filme pra galera de 8 anos que quer meter essa. Ah, mas fazer uma piadinha ali que só os pais entendem, sabe? Tipo Shrek, né? Tipo aquela piada do Madagascar, que era uma referência a LSD, bala. No Madagascar. Ah, é verdade, sim. Ali é... Não, mas o Shrek mesmo, tem uma cena no 2 ou no 3... que eles estão assistindo o Pinóquio, os outros personagens secundários, estão vendo televisão, parece Knights, tipo Cops, tá ligado? Knights. Hoje, Knights. Aí parece os caras perseguindo o Shrek, aí dá uma batida nele, assim, aí tiram do gato de botas um saquinho de maconha, tá ligado? Que é aquele... Como que é? Catweed? Que é, gato tipo, de bota? O que é? Tem uma substância que você dá pro seu gato. Sim. E que é tipo maconha de gato, saca? Jesus que, Cristo, cara. Onde esse mundo vai parar? E aí tem uma piada de maconha no Shrek. Por que não podia ter no Scooby-Doo, cara? Porra. Enfim, Flintstones também, outro horror. Não basta você ver um cachorro falante de 2 metros de altura, né? Ele tem que estar doidão também. Lógico, mas só assim, né, velho? Só doidão, não precisa aceitar uma parada dela. Vamos lá, tem mais algum remake de série de TV que você queira falar, meu amigo Álvaro? Não, nada. Eu gostaria apenas de ver um remake fantástico que eu soube que estão fazendo. Pera aí, deixa eu ver. Caça Fantasmas. Ah! Que está em produção. Muito bem lembrado. Who you gonna call? Ghostbusters, sensacional. Ainda esse projeto ainda não está muito claro se vai ser um remake ou se vai ser meio que uma continuação com os quatro voltando, meio que dando aula, sei lá... abraçando novos pupilos aí que tomariam o lugar deles na série. Interessante. É demais, cara. Caça Fantasmas é muito legal. Tá falando sobre ele hoje com um amigo meu. O Conan, vi que escreveu também, tem um remake sendo preparado, não é? Também, é verdade. O Conan, que tem uma curiosidade interessante, o Schwarzenegger, quando fazia, ele não conseguia pegar a espada de tão bombado. De tão é mesmo? Que ele tá. Sabia sério, disso. O Mook aqui, qual é o nome desse músculo? Sei o lá. O Bíceps. O Bíceps? Cara, Jesus Cristo. Então, o Bíceps... Caralho, que porra é essa? Você viu que eu realmente agora provei que sou gordo pra caralho. Nunca entrei numa academia na vida. Então, o bíceps do cara era tão grande que ele não conseguia dobrar o braço pra pegar a espada na porra das costas. Não sabia isso não, cara. Imagina esse rapaz fazendo sexo, cara. O que ele não podia fazer. Só o Mark Wahlberg, né? Pra comer o cara de 2 metros as costas de distância. Sem pensar, né? Não, vamos baixar o dinheiro pra limpar a Buda, então. Pode crer. Baixamos o nível, é isso aí. Elegância para os passos. Quem faria o geleio no Caça Fantasma, esse remake pra você? André Marques? sou amigo do cara, é meu camarada. Sacanagem, mas vamos avante, mas vamos avante. Eu tinha um roteiro de animação envolvendo o André Marques que era genial. Enfim. Esquadrão Classe A também tá sendo uma. Esquadrão Classe A, o BA já imaginou aquele porra, né? Samuel Jackson? Não, né? Pequeno. Não, tá pequeno, tá fraco. Podia ser o cara que fez o Coisa do Quarteto Fantástico, só que a mesma fantasia do Coisa, só que pintado de. E um moicano aqui, sacou? Esquadrão Classe A é uma série ruim pra caralho, você não lembra? Na década de 80, absolutamente superestimado, porque tudo que é antigo de repente vira legal, né? Porque é velho. Mas é ruim. Quase tão ruim quanto MacGyver. Mas... MacGyver, que isso, um grande remake que faltava, rapaz. MacGyver, cara, sensacional. O Chororó com o cabelo pintado de louro fazendo MacGyver, agora. Vamos fazer um milagre, vamos transformar a minha filha pré-adolescente, a minha filha que é um feto ainda num ícone, assim. Vamos abre a porta, Mariazinha. Vamos fazer meu filho fazer sucesso sem a minha filha. Isso sim é missão impossível, amigão. Caralho, que profissão, cara. Perigo. Você falou de Chororó, eu lembrei, cara. Tem um remake de um filme brasileiro, é coisa rara. Um remake de um filme nacional em cartaz hoje no Brasil. Qual? O Menino da Porteira com o Daniel no elenco, substituindo o Sérgio Reis. Cara, foda, esse era o final perfeito pra esse podcast, cara. Depois que tu mandou essa, o cara tem que desligar. A gente tem que desligar pro cara me desligar. Daniel, rapaz. Mas o que acabou o podcast? Tem mais um quadro para entrar. Não, porque só uma coisa de... esse lance de a gente falar de remakes tem que ter um motivo, um gancho, né? E esse gancho é a estreia da semana. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Muito bem, chega às salas brasileiras nesta sexta-feira, Dia dos Namorados Macabro 3D, para quem tem óculos 3D, que é uma refilmagem de um filme de terror da década de 70, de mesmo nome, um filme canadense, um clássico dos mais violentos slasher movie de primeira categoria. E essa refilmagem agora chega às salas 3D e às salas 2D. Então, se você não pode ver em 3D, você vai ver a normalzinho lá. Se não, o que deve ser muito mais legal é você ver a parada em 3D. Você já viu esses filmes de 3D novos agora, não, cara? Eu queria, né? É muito legal. É muito bom. Mas parece que o único cinema que tem a tecnologia suficiente para fazer um negócio no seu potencial máximo é esse cinema aqui em São Paulo, né? Aquele com a tela grande? É. Então, no máximo talvez, mas tem algumas salas dessa rede grande de cinema aí que tem 3D em alguns shoppings, em dois shoppings, se não me engano, de São Paulo, ou três. Opa. E aí tem esse, além disso, às vezes tem o IMAX aí aqui no shopping aqui perto. Opa. Enfim, é muito legal, cara, porque o óculos não é mais aquele esquema bizarro de uma lentezinha azul e uma vermelha, sei lá. É um óculos até estilosinho, assim. Aquela que via de graça na revista do Wally, não, lembra? Lembro, onde tá claro. O Wally você jogava? Não, não. Acho que o cavalinho 3D, né, que você ficava com aquela parada, porra, é genial. Pois é, agora é um 3D digital, a tecnologia evoluiu muito, não cansa o olho, mas os filmes têm que ser dublados, né? Os filmes gringos chegam aqui dublados porque a legenda não funciona. Em 3D. Que merda, hein? Que merda, né, cara? Puta, é. Aí é foda. Tá querendo promover. Então você sairia de casa pra assistir Dia dos Namorados Macabro, que é canadense e ainda dublado. Em 3D? É. Vou. Mas é que eu sou doente. Quanto você recebeu, cara? De quem é esse filme? Da Paramount? Quanto a Paramount te pagou, Bruno? Vamos falar a verdade aqui. A gente é honesto. A gente faz mexer de um monte de gente de graça, a gente pode revelar que esse foi pago. A Paramount, né? Não quis me pagar. Cara. Eu tentei. Muito bem, a história do Dia dos Namorados Macabro é uma cidadezinha que alguns trabalhadores de uma mina ficam presos. Um deles, para sobreviver, passa a comer os seus amigos, né? E aí ele sai de lá muito debilitado, fica em coma e teoricamente morre. A cidade em luto. Isso ocorre no Dia dos Namorados, uma festa de Dia dos Namorados. A cidade para de comemorar essa data até que uns adolescentes gostosas resolvem, não, vamos comemorar sim porque a gente é malandro. Os pais falam, não, melhor não, o cara vai voltar, vai matar vocês. Os caras, não, imagina, não sei o quê. O que eles fazem? Obviamente fazem a tal festa e começam a morrer um a um. E ali é o que eles morrem a picaretadas. O filme original é brilhante, cara. É um dos mais violentos slasher da história. É bem difícil de encontrar. Eu assisti de modo ilegal. Mas acho que se você não tem acesso, tudo bem você baixar, cara. Não existe no Brasil. E enfim, agora ele finalmente chega ao seu remake em 3D aos cinemas brasileiros. Quem quiser assistir, que vá. Exatamente, se você quer chamar aquela menininha que você tá pagando pau há séculos e tentar maior sorte, você pode chamar ela para assistir Dia dos Namorados Macabro, onde o cara come todo mundo para sobreviver e mata todo mundo a picaretadas. Se ela não entende. A picaretadas, né? Picaretadas. Se a mulher não entendeu o subtexto, rapaz, ela é burra, larga a mão disso. Se isso não der certo, eu não sei o que pode mais dar. Enfim. Dica, né? Tudo a ver com cinema. Dica pra você, garoto infeliz, garoto pimpão que tá assistindo isso. Exatamente, aí agora do seu nós carro. Somos, como é que tem uma expressão que se eu gostei muito? Qual? Orientadores de consumo. Orientadores de consumo, orientando você. Orientando o consumo. Como consumir as garotas de modo mais se você, prático. Exatamente. E se o ouvinte leva a gente a sério, ele realmente precisa de orientação, né? E é isso aí, muito obrigado Álvaro pela sua participação, pô. Espero que você retorne mais muitas vezes. Pô, se for chamado de novo, que eu duvido depois dessa participação, virei com o maior prazer. Tudo depende de você, cara ouvinte. Opa. Quer que o cara fique aqui ao meu lado ou não? Rapaz, é só você voltar. Só você voltar, se quiser mande mais, se quiser mais dicas de sedução que não funciona, é comigo mesmo. E aí, vamos nessa. E semana que vem eu volto com mais dicas, sugestões e notícias desse mundo picareta que é o mundo do cinema. Beleza? Um grande abraço, meu amigo, e até lá. My name is Bond, Bond, James Bond. Royale with cheese. Royale with cheese. What about us? Law is a pass. Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno. É Zé Pequeno, porra. Leave the gun. Take the cannoli. Cannoli. This is Sparta! Say hello to my little